O milagre da mente desperta pode libertar a todos nós. E não há grades capazes de deter a profundidade e a intensidade de um espírito livre. Saiba que por algumas vezes, assim como todo e qualquer ser humano, eu também pensei em desistir. Porém, o amor que sinto pela vida, por minha família, pela música e minha fé em Deus não me deixaram. Me mantive firme, confiante e esperançoso. É, meus irmãos, as dificuldades foram inúmeras. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu estive lá. Mil caíram ao meu lado e muitos outros à minha direita. Mas pela misericórdia do meu Deus, não fui atingido. Meu Deus é forte, é real. É um Deus que me guia, me livra do mal, me abençoa e me fortalece. E é por esse motivo que hoje aqui estou. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.